Fecheiro 6, página 54. Mas a velha Ana Mata, que viajara aprisionada entre os caixotes do neto Antonino, tinha saltado de pulo para o chão e, apesar de fazer pequenos passos, como se estivesse travada, movia-se com velocidade. Ainda a filha Felícia se desenvencilhava dos sapatos e já Ana Mata se dirigia em seu passo miúdo, sua perna torta e leve, na direção do portão, com a pequena malinha de mão escancarada, procurando a grande chave entre lenços de papel. Tinha encontrado, mas na realidade não chegaria a servir-se dela. Ana Mata ainda a introduzira na fechadura e ainda a rodara. E logo tinha voltado para trás, anunciando com altos ais que o portão se encontrava aberto. Aberto? Não podia ser. Domingos largou uma caixa que transportava ao ombro, de um salto atingiu o portão, ficou em frente das duas meias portas mal encostadas, parado, a olhar para os batentes desunidos e só depois fez um sinal de silêncio na direção dos Mata, que entretanto se aproximavam, e pontapeando uma espécie de talha quebrada que por ali havia, esgravatou no solo e dele retirou uma faca. Em menos de nada, o filho mais velho de Felícia Mata arregaçou as mangas, cuspiu nas mãos, uniu a faca à anca e avançou para dentro do pátio, como se estivesse no meio de um incerto descampado, de onde poderiam vir perigos até da atmosfera. Domingos inspecionava o pátio em todas as direções, movendo-se às arrecuas por entre os pavilhões da fábrica. Inspecionava os ângulos laterais, as portas das diversas moradas, o buraco aberto na base da grande chaminé vermelha, a porta esventrada da antiga casa da Salga, outras dependências, e nisso demorou uns minutos largos e trepidantes. Só depois voltou ao portão, dizendo que o caminho se encontrava livre. Afinal, não havia rastro de ninguém. Restava-lhe examinar a aldraba e a fechadura. E ali estava a corda de arame destrancada, ali estava o trinco retirado e a tramela laça. Sim, tinha sido de empurrão. Na sua frente, Ana Mata, agora na posse da chave, ainda incrédula, mostrava a pranada. Ai, ai, o que terão roubado? Ainda desconfiadas, as seis mulheres Mata, em grupo, seguidas pelas crianças, atravessaram o pátio com a estranheza de quem entra num espaço violado. Com cuidado, percorreram todos os cantos, esperando encontrar distúrbios e desaparecimentos. Mas Domingos tinha razão. Ali estava tudo em sossego, tudo intacto. Púcaros, roupas, cadeiras empilháveis, espreguiçadeiras, assadores, vasilhas de água, até os ecrãs de dois televisores permaneciam tranquilos sob o telheiro, à espera de serem ligados. Nada de nada. Em parte alguma havia vestígios de assalto. Tudo normal, como antes. Só os dois cães ganiam e rebolavam-se, cheirando os pés das donas. O cão de guarda gemendo como um pequeno rato. A caniche querendo desenvencilhar-se da pesada corrente de cão de guarda. Os múltiplos recipientes dos cães, completamente vazios, depois daqueles dias. Não, não tinham roubado nada. O próprio Domingos Mata, depois de ter dado várias voltas pelas divisões desativadas, apoquentado, acabou por perder a paciência e expor a sua teoria. Não se enganava. Afinal, tinha sido a avó, ela própria, quem havia deixado o portão aberto antes de saírem. E acontecia porque Ana Mata mantinha o vício de querer ser a mãe de todos. De ser ela a fechar, ser ela a abrir, ser ela a dirigir, quando já nem sabia obedecer, quanto mais mandar. Pois aquela tinha sido a última vez que a avó Ana Mata se encarregara de dar volta à chave antes de partirem. A última em que lhe teria sido permitido aproximar-se do portão, antes das outras pessoas ao regressarem de qualquer parte. E Domingos Mata dizia, a última vez, em tom definitivo, enquanto carregava caixas de eletrodomésticos e ferramentas finas, transformando o pátio numa espécie de doca de atracagem do progresso eletrónico condensado. Fosse como fosse, o susto tinha sido muito forte e sem motivo. Um sobressalto para nada. Agora seria só atirarem-se aos duches e depois espalhar o jantar e servirem-se dele em plena luz do dia. Um jantar calmo, servido à vontade, depois do êxito de Janina e da boa viagem de regresso. Um belo jantar. Mas não aconteceria assim. Conceição era a mulher de Domingos e Claudina Mata, a mulher de Heitor Filho. Duas jovens mulheres deveriam ser como duas mãos, deveriam lavar-se uma à outra, antes de ambas, unidas, enxaguarem o rosto de cada uma à outra. Ao entrarem no pátio, Conceição encarregou-se das crianças mais pequenas. A mulher de Heitor começou a dobrar as roupas, que estavam duras e esturricadas do sol. Apanhava-as, sacudia-as e mergulhava-as dentro do cesto de plástico. Tinha de dobrar devagar, porque havia peças que pareciam de ferro, depois de 4 dias de estendal, sob o calor mais intenso do ano. Transpirada, Claudina Mata sacudia e puxava, esticava, acamava. A dado momento, porém, tinha-se imobilizado, começando a gritar: Heitor, oh Heitor! Mas foi o primo, Domingos Mata, quem primeiro se aproximou, e com a faca. Não eram necessárias mais palavras. Num abrir e fechar de olhos, Domingos tinha percebido que havia sido encontrada a explicação para o caso do portão aberto. A explicação ali estava. No meio do estendal, meio encoberta pelos lençóis que a mulher de Heitor ainda segurava ao alto, incapaz de descer os braços, encontrava-se, sentada numa cadeira, uma rapariga branca. Domingos tinha-se colocado, ele e a faca, entre a rapariga e Claudina. Só depois chegaria Heitor, seguido de Antonino e das mulheres que também acudiam. Sim, era verdade. Uma rapariga branca estava sentada no meio do estendal, a olhar para eles, a rir para eles, sem dizer nada. E os Mata também olhavam para a rapariga, sem pronunciarem uma palavra, fulminados pela surpresa. Emudecidos. Só Heitor pai, que demorava a chegar, arrastando-se nas canadianas, ainda de longe perguntava: apanharam-no? Vocês apanharam-no? Sonhando com a presença de um verdadeiro ladrão. De resto, todos calados. Ninguém estava preparado para aquele impacto. Naquela pessoa branca que acabavam de encontrar, havia qualquer coisa que não sabiam se era trágica, se cómica, mas cujo sentido se tornava urgente deslindar. Por certo, alguma coisa ainda indefinida, que vinha interceptar o caminho do sucesso que os Mata naquele fim de semana haviam alcançado. Coisa porventura cómica, tinham pensado. Sim, num primeiro momento, o achado fora tão surpreendente que o cómico surgira colado à glória. Não por certo para a inverter ou aniquilar, apenas para a diminuir, talvez só para ameaçar. O cómico era aquela coisa intrusa que ali estava, aquela coisa esbranquiçada, dobrada sobre si mesma, de olhos espantados e lábios entreabertos, a sorrir ou a rir mesmo, um riso defensivo, próprio de quem fora surpreendido durante o início de um crime, ou pelo menos de uma maldade. Aquela pessoa encolhida, numa posição insólita, agarrada aos seus pertences, parecendo ao mesmo tempo indefesa e ameaçadora, entrincheirada entre cordas de roupa. Mas o cómico deflagrava, sobretudo, porque havia um elemento contrário. Era Claudina Mata. Agora que a Heitor a segurava pelos braços, tinha sido tomada por um acesso incontrolável de pequenos gritos, enquanto a coisa continuava a rir. A coisa, sentada na cadeira de plástico, com um saco a tiracolo ajoujado sobre os joelhos redondos muito unidos, o pescoço estreito, muito estreito, os cabelos curtos, muito despenteados, a olhar para os Mata, a rir. O cómico a progredir, a ganhar terreno naquele recinto onde apenas deveria vir desembocar, naquele dia, o perfume do sucesso. Domingos já tinha recolhido a faca. Mas era ele quem liderava, não só a surpresa, como também o interrogatório, perguntando sem cessar quem era e o que estava a fazer ali aquela pessoa, amalhada, atrás do estendal. Felícia, porém, sobreposta ao filho. Com a voz da Glória intacta, a voz muito alta, projetada de longe para o local onde se encontrava Milena, Felícia perguntava: diga, moça, diga, quem é você? E para que ela compreendesse a pergunta, tinha avançado um passo. E foi aí que reparou como a cara da moça estava tigenada. Felícia abriu os dois braços, aproximou-se mais. Oh, você está toda tigenada? Você tem um problema? Que problema tem você? Os pés de Milene e a zona das pernas que a saia muito curta deixava ver na posição de sentada, bem como as sandálias, estavam cobertas de poeira. A roupa parecia ter sido molhada e enxuta no corpo. Você não pode falar? Por onde andou? Diga lá. Você tem as pernas todas sujas, moça. Felícia olhava para as irmãs, Dileta e Germana, as três estupefactas a observarem a rapariga branca. Coitada, manas, ela não pode falar. Calma, Domingos, olha que ela não pode falar. Mas Milene disse que sim, que podia. E para demonstrar que era verdade, tinha começado a balbuciar palavras na direção daquela dezena e meia de pessoas que a olhavam insistentemente. E também ela reconhecia aqueles a quem a sua família chamava de terceira leva e a quem haviam alugado ou emprestado uma parte da fábrica velha. Eram aquelas as pessoas que afinal ela procurava desde manhã. Mas uma coisa seria procurar e encontrar pessoas. E outra era ser encontrada, quando ela mesma havia desistido de ser achada, fosse por quem fosse, até pelos próprios tios. Agora ali estava, diante de tanta gente, sem conseguir pensar no que tinha para dizer. Aliás, sem ter nada para dizer. Como se os dias da desordem quisessem continuar a tecer a sua vida. Encontrava-se naquela posição incómoda, não a falar calmamente com uma ou duas pessoas, mas diante de 15 ou 20 que a olhavam como se fosse uma larva a quem quisessem expulsar com o piparote de um dedo. Sim, eles estavam surpreendidos, mas ela não estava menos. Os mata agora aproximavam-se um pouco mais, com cautela. Felícia, um tanto inclinada na direção de Milene, alegrou-se. Olha, pode falar, a moça pode falar. Solícita, inclinada para a frente, na direção de Milene. Você me diga, moça, por que está aqui? Você sabe quem somos nós? Você sabe? Sim, também sabia. Era muito simples. Eles formavam a terceira leva, a terceira vaga, e estavam ali para guardar a fábrica velha, para brunir o diamante, escondê-lo, guardá-lo, chocá-lo no tempo, multiplicá-lo por mil. Ela sabia, mas não ia dizer nem uma coisa nem outra. Então quem somos? Quem somos? Nesse momento, já Felícia Mata se encontrava perto de Milene. Aliás, no meio de todos os outros, estarrecidos e parados, Felícia avançava em sua direção, com a finura e a astúcia de quem tem de apanhar com os dedos nus um gato acossado. Quem? Quem somos? Milene olhava alternadamente, ora para Felícia, ora para os Mata, unidos, formando um cerco entre ela, a parede e os panos. E sabia que o nome deles, os da terceira leva ou a terceira vaga, era muito curto, muito simples, muito fácil de pronunciar. Para aí uma sílaba ou duas, mas naquele momento não se lembrava. O mesmo iria acontecer quando chegassem os tios, de quem também não iria conseguir esconder-se e com quem não iria conseguir conversar. Dentro da sua cabeça sentia uma nuvem espiralada, um carrossel de dados, detalhes próximos e longínquos, todos misturados, de onde não conseguia extorquir os fundamentos diante daqueles rostos colocados à sua volta, esperando pelas suas palavras sem lhe responder, e achou que talvez pudesse ser rápida. Às vezes ultrapassava a nuvem em forma de carrossel girando, assim como na visão de um olho de peixe circular, onde tudo era próximo e equidistante, e saía da nuvem, rompendo-a com velocidade. Até o primo João Paulo, que a conhecia melhor do que ninguém, lhe dava esse conselho: que se treinasse em ser veloz, em não pensar no que ia dizer, nem no efeito que produzia, mas que se treinasse em dizer tudo de uma só vez, muito rápido, a correr, para não haver intervalo entre o pensamento e os lábios. Ora, naquele momento, aquelas pessoas tinham-na encontrado. E estavam até a demonstrar uma infinita paciência com ela. Então, por que não iria ser rápida? Para aquelas criaturas, uma delas munida de faca, todas ali reunidas à sua volta, aquele tempo durante o qual ela não sabia o que dizer, deveria estar a parecer um pesadelo interminável. Todos os mata, dispostos em semicírculo, incluindo as crianças, se mantinham unidos pela direção do olhar que sobre ela faziam incidir. Uma fileira de olhares simultâneos que a fixavam ao chão. Aprisionada por tantos olhos e uma faca escondida, Milene não se movia. Mas o rapaz da camisa preta, protegendo umas crianças que se lhe agarravam às calças, deu um passo em frente. Inclinou-se para ela. Esta moça não é estúpida. Está, mas é muito chocada. E aproximando-se cada vez mais, perguntou ainda: por que está você assim, em estado de choque? Por quê? Enquanto o rapaz de preto a examinava de perto, Milene deixou a expressão estado de choque retinir dentro da sua cabeça e experimentou uma espécie de satisfação por ouvir, uma e outra vez, aquela pessoa discorrer a seu respeito. Pois sim, até poderia ser isso. Deveria estar em estado de choque. Meu Deus, eu estou, mas é em estado de choque. Se calhar em estado de choque desde há muito tempo, desde que nasci. E Milene sorria. Naquele momento sentido um grande reconhecimento por essa expressão que as pessoas da terceira vaga lhe ofereciam, sem ela esperar, pois isso poderia explicar muito ou mesmo tudo na sua vida. Sim, naquele momento não havia tempo para pensar sobre o passado, mas pelo menos em relação àquele instante, aquela deveria ser a expressão adequada. Possivelmente deveria encontrar-se em estado de choque. Essa ideia parecia-lhe boa, era razoável, pelo menos conduzia a um bom lugar. Como se, pela ajuda da expressão estado de choque, pudesse agora agitar alguma coisa que havia estado congelada na sua cabeça e em torno da qual tudo o resto girava, como em torno do eixo de uma varinha mágica. Milene começou a contar com velocidade. Começou a contar como se encontrava pacificamente em casa, a ver os salteadores da Arca Perdida, ao mesmo tempo que ouvia um disco velho dos Simple Minds. E como de repente havia ficado a saber, sem mais nem menos, que a avó Regina tinha morrido. Contou como na família só ela se encontrava em casa. E como todos os tios e primos haviam saído de Valmar para locais que ela não tinha sabido identificar. O que então tinha feito? Como havia passado 4 horas dentro da igreja de São Francisco. Contou tudo isso a grande velocidade, sem desviar os olhos dos mata. Só depois explicou como a avó, Regina Leandro, ali tinha vindo desfalecer, em cima dos portais da fábrica, na noite de quinta-feira anterior. E por fim tinha dito: eu não sei, não falei com a avó Regina, mas acho que ela queria entrar aqui para pensar no seu passado. Sinceramente, eu acho. Entrar onde? Perguntou Felícia Mata, sem relacionar os portais da fábrica com os portais daquela fábrica. Aqui, dentro da fábrica velha, disse Milene. As três irmãs examinaram-se entre si, sem entenderem muito bem como Milene tivesse suspendido aquela súmula trágica e continuasse sentada. Felícia, muito incrédula, quis saber mais. Quer dizer que essa mulher de quem você fala veio cair ali, em cima dos nossos portais? Continua lá, moça, continua, para ver se a gente te entende. Agitando-se na cadeira e apertando o saco contra si, Milene confessou: pois, o problema é esse. É que ela morreu e eu não sei explicar por que razão morreu. confessou, olhando para os Mata, como se a cara daquela gente fosse uma vasta paisagem a que pedia clemência. E os Mata, completamente curvados para ela, a tentarem decifrar o que ouviam, como se tivessem encontrado um oráculo do outro mundo ali oferecido. Felícia inclinou-se diante do rosto de Milene, estendeu-lhe a mão. Um momento, explica lá. Tu estás aqui e és neta da Dona Regina Leandro e estás a dizer que a Dona Regina faleceu. Vamos por partes. Então, por que estás aqui? Vim ver se alguém me podia explicar o que aconteceu à avó Regina, respondeu Milene, a rapariga branca. Aí os Mata desataram a rir. Domingos riu também e disse, muito alto, resumindo o momento cómico que ensombrava a abundância e a satisfação merecida daquela família. Pronto, está tudo explicado. Ela não bate bem da bola. Está aqui só a dizer loucuras. E uma pessoa a perder o seu tempo a ouvi-las, com tudo aquilo que está por fazer. Você devia, mas era telefonar à Nossa Senhoria, minha mãe, e contar-lhe que veio até ter aqui, a nossa casa, uma filha ou uma neta dela. Quem sabe quem ela é? Se calhar nem lhe é nada. Milene apercebeu-se do desencontro. Não vale a pena telefonar. Ela não atende ninguém. Já disse que faleceu. À medida que Milene insistia nas palavras que pronunciava, mais elas surgiam finas, sem volume, debilitando-lhes o sentido. Até faziam suspeitar que ela mesma não soubesse muito bem se a pessoa de quem falava se encontrava morta, se viva.